Estamos gravando o CD ao vivo de hoje. Lucidez. Gravando todas aqui em Bragança. De hoje em diante eu só vou gostar de saudade. Não quero ficar desprezado, humilhado, sofrendo assim. Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. Epa! Um dia eu jurei pra você e pra mim te fazer feliz. Coitado do meu coração que amor e não é feliz. Tão pouco durou nosso amor, eu quase perdi a razão. Pra recomeçar outra vez, fugir da solidão. Saudade. Diz pra mim o que fazer, meu amor. Diz pra mim como esquecer você. Do túnel do tempo. A luxuosa. Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. Carroça. Diz pra mim o que fazer, meu amor. Diz pra mim como esquecer você. Diz pra mim. Vem pro show das recordações. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Uhul! Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Saudade. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Por amor, amor, eu não vou te perdoar. Estamos aqui soltando o som, mas abraçando com muito carinho toda essa galera já invadindo para curtir o show da Luciosa hoje aqui em Bragança. Olha, eu preciso lhe dizer que eu gosto muito de você. Quando a seu lado eu me encontro, vejo mais sentido em meu viver. A carroça. Por mais que eu queira, não posso esconder. Lá, lá, lá, lá. grande amor que sinto por você. Amor, eu preciso te encontrar pra dar as mãos e juntos caminhar. A carroça. Já nem sei mais de mim. Acabou minha alegria. Olha, meu amor, eu preciso de ter comigo a sua companhia. A gente abraça com muito carinho. Aí a comitiva que veio lá de Belém do Pará. Aí o parceiro Gerson, grande empresário Gerson, aí da loja Havaí Sufué, juntamente família. Valeu a presença aqui. Por mais que eu queira, não posso esconder o grande amor que sinto por você. A carroça. Amor, eu preciso lhe encontrar desse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem, me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Muita saudade. Diga, DJ Toninho, que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer, morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. Amigo Gleicinho, também já por aqui. Um abraço pra você, garoto. Me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer, morrer. Ai, amor. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. Falou do Marajó, a carroça da saudade. Para dançar a saudade. Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, como você é. Minha mulher, eu sei. abraçando aí o parceiro, o DJ Vidigal, a Febre do Marajó, e ele já tá na área. Um abraço pra você, garoto. Vamos embora, Bragança. É o Casarão recebendo a Luciosa, hoje aqui em Bragança. Olha o povão invadindo aqui. É verdade. Luxuosa Carroça da Saudade. É pra dançar! Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar. Saudade. Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. Passear da Luxuosa. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Tudo que tentei te esquecer. Até pensei em substituir teu amor e me enganei. Te Luxuosa da Saudade. Te chamo, te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Aí o parceiro Marquinho também já por aqui, já veio passear de carroça juntamente com toda a sua equipe, já fazendo derrame de gelada. Aí Marquinho, um abraço, garoto. É aqui, é em Bragança. A Luxuosa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar. Amar. Qualquer coisa saudade. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. É. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até no chão. Vem a carroça. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. É muita saudade aqui. Vamos nessa, DJ Toninho. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Não demora não, menina. Sempre sozinho vou chorar. Tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore

Você é como as nuvens que só faz chover, mas mesmo assim eu gosto de você. Eu gosto de você, procure me entender, mas você não quer mudar seu jeito de viver. Eu gosto de você, procure me entender, mas você não quer mudar seu jeito de viver. Você é como o fracasso de uma canção, você é como a dor de uma solidão, você é como a lágrima que faz sofrer, mas mesmo assim eu gosto de você. É o maestro dando pontapé inicial hoje aqui. Aí daqui a pouquinho tem Josias, eu gosto, tem Franzinha, tem o Homem do Alô. Aí o quarteto se forma. De você, hoje aqui em Bragança. Mas você não quer. É o sabadão de verão. De é Luciosa pra vocês. Eu gosto de você. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Carroça da Saudade. Tocando só as melhores do passado. Como o fracasso de uma canção, você Lúcio Cedês, uma solidão, gravando tudo. Você é como um lago. Seu áudio é aqui. Mas mesmo assim eu gosto de você. Só de paz, me lembro que eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda. Grande parceiro Robertinho. É amor sem fim. E juntamente com a sua família. Venho passear de carroça aqui. Agradecer a Deus. Vem você também passear na luxuosa carroça da saudade. É tão lindo amor. Feito só de paz, minuto e eu fico sem te ver. A carroça me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. Amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Agradecer a Deus. Vamos pro Marajó. E a saudade rolando. Já está chegando a hora de me despedir. A gente está só começando aqui. Meu bem, eu já vou embora. Com saudades de você. A noite que passamos juntos eu jamais vou esquecer. Vai comigo seu perfume e a esperança de um dia te rever. Adeus, adeus amor, eu já vou embora. Adeus, adeus amor, não quero que você chore. Já

Beija pra quem dá seu coração. Uhul! Achei sensacional, cara. Essa garota é papo firme. Mas olha aí, bicho, eu vou chamar agora uma das maiores duplas do Brasil. Que beleza. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Não tem dó de mim. Estou sofrendo tanto por você. A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, se não de saudade eu vou morrer. Já, Josias! Diretamente da nossa querida cidade de Sori, o nosso espetacular Josias! A gente esquentar na manha. Eu ouvi você cantar. Ah, já que você insiste, eu vou... Segura, Bragança! Tu, como é que só vivia de olhar? Eu aqui de pé, sem coragem de falar. Será que você me quer? Diga logo, por favor. Seja logo o que Deus quiser. Eu só quero o teu amor. Vem amar. Eu já tô indo, amor. Joga essa cedinha aí, sábado 24 de agosto, lá na Flecheira, o 17º festival aí do Caíca, lá na Flecheira, claro, a Carroça da Saudade e o Top DJ Leozinho. Simbora, Bragança! Luciosa pra vocês aqui. Ai, que loucura você é. Que gostoso você faz. Teu carinho me seduz e teu abraço me satisfaz. Bate forte a emoção dentro do meu coração. Só nós dois no bar. A Carroça. Chamegando igual neném. Ai, que loucura você é. Que gostoso você faz. Teu carinho me seduz. Satisfaz, bate forte a emoção dentro do meu coração. Só nós dois no vai e vem. Só me dando. Bora, espetacular! Ai, me excita, me excita. É gostoso demais. Ai. após isso aqui, já tem o nosso espetacular. DJ Josias. Aí depois tem Franzinha, tem Tom. O quarteto se forma. Hoje aqui em Bragança, Casarão recebendo. Hoje aqui, Carroça da Saudade. Carroça da Saudade.